Eu vou pro baile. Eu vou pro baile. Sem calcinha. Agora eu sou piranha e ninguém vai me segurar. Daquele jeito! Sem calcinha. DJ, aumenta o som. Vai me segurar daquele jeito. Tem calcinha. Eu vou pro baile procurar o meu negão. Vou subir no palco ao som do tamborzão. Sou cachorrona mesmo e late que eu vou passar. Agora eu sou piranha e ninguém vai me segurar. DJ, aumenta o som. Acesse www.funkrj.com, seu novo site de funk.